É com imensa satisfação que convidamos todos vocês para a inauguração da padaria Nova Empório do Conjunto Industrial, que acontecerá no dia 20 de maio, na Rua 12, número 75, esquina com a Rua 16C. Estamos muito animados em compartilhar esse momento tão especial com vocês em um delicioso café da manhã. E aí, vai ficar de fora dessa? Teremos surpresas preparadas para os nossos clientes, descontos especiais, brindes e sorteios. Venha conhecer nossos produtos e se deliciar com nossa seleção de pães, bolos, salgados e doces fresquinhos e deliciosos. Nova Empório, a padaria. Venha conhecer a padaria Nova Empório. É com imensa satisfação que convidamos todos vocês para a inauguração da padaria Nova Empório do Conjunto Industrial, que acontecerá no dia 20 de maio, na Rua 12, número 75, esquina com a Rua 16C. Estamos muito animados em compartilhar esse momento tão especial com vocês em um delicioso café da manhã. E aí, vai ficar de fora dessa? Teremos surpresas preparadas para os nossos clientes, descontos especiais, brindes e sorteios. Venha conhecer nossos produtos e se deliciar com nossa seleção de pães, bolos, salgados e doces fresquinhos e deliciosos. Nova Empório, a padaria.